63 no número, pode ficar pronto. Oxan 63 no 1, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, o vento 100 graus com 07 nós. Alinha e decola, pistão no 063 no 1. Salvador, número 397, centro da informação Lima para a projeção de tráfego. Confirma para todos, por som. É o gol 1397. Gol 1397 para São Paulo, Congonhas, autorizado 360 nível, via Upper Zulu 16, decola pistão 0 com a direita, cerebral, Leida, Street, controle 119, decimal 8, assina 5067. 19, decimal 8. 19863, aluno, obrigado. 19, decimal 8, 5067, agora, 397. É, confirmando a posição após Leda, Bridge e a porta de back na 1397. Ok, então confirmando a posição após Leda, Bridge e só o repórter para acionar o 1397. Salvador, bom dia, voo 1983, informação Lima, tem que desautorização Guarulhos. O Gol 993 Guarulhos 360 via Upsilu 21, decola pista no zero com a direita, saída arbó, left, controle 119, decima 8, aciona 5057. Autorizado Guarulhos no 360 via Upsilu 21, decolada 110, primeira curva direita, agora Enefa, 7198 é o controle, 502 o transponder. 5057, transponda, voo 9, 8, 8. Afirmo, tá correto, 5057, transponda, voo 9, 3, reporta push. Vai ser o 9, 3. Mike confirmando Vila de Abrantes, 500 pés, Salvador, Salvador, autorizado. Sobrevoa em Abrantes, decola 117, torre de buraquinho, controle 119, decima 8, assina 0121, Lima, Fomike. Lima, POB e Pat, Lima pro Mike. Ciente, para de acionamento táxi 286, Lima pro Mike. Lima Papa Mike, ciente, Rio Racionais, chama pronto para táxi. Papá, confirmando 500 pés, Paulo Afonso, decola pista 17. Confirmando PAT 3, decola direto do PAT, prossegue para a pista. Mike Bravo Papá. Ok, pronote 500 pés, Paulo Afonso, está autorizado. Controle 119.8, aciona 5066. Mike Bravo Papá. Gente, o Mike Bravo Papá confirmando POB autonomia. Direto com pro Nordeste, de buraquinho. É, tá livre acionado para o táxi, chama 18612, Mike Bravo Papá. Papá, sempre pela 2. Autorizado alinhar e decolar com pro Açu, vento 120 graus com 09 nós. Pelo Papa Mike. Papá Lima, Papá Mike, decola os 28, autorizado a iniciar a curva à esquerda, reporta livrando o eixo da 028. Tá, para solo, curva na esquerda, reporta livrando o eixo da 028, valeu, Papá Mike. 395, bom dia, sonoscópio. Zero autorizado, trip 5595 Léos, decola pista no zero curva direita, saída da El Leda, pós direto Léos, controle 119.8, sendo 5063. Lembrou, eixo Lima Papa Mike. Sente o Lima Papa Mike, chama agora o controle em 119.8, confirmando a quantas milhas da faixa do campo? É, vai afastar até no máximo 10 milhas, até Jauá. Sobrevoo e retorna ao Leão Papa Mike. Ciente, 19-8 agora o controle, bom voo, Leão Papa Mike. 19-8 Mike. Bom dia, 6312, ciente da Lima, pronto para a autorização aqui. 6312, bom dia, confirma a hora, plano? Estava atrasado, é 1206. Confirmando só o número do voo, é 1206, é isso? 6312. Juliette, bom dia, somos quatro. O Oxenem é 312, tá tudo copo, Recife? É 312, sola. Mano, o plano tá vencido, ok? É necessário a realização de um novo plano, 6312. Aí no. Ok, se a gente confirma o horário do DLA e onde foi feita? Oh. 1 no 0 graus com 08 nós. Com 2 na 0. 1 no 9, 3, 3, 0, pushback, sinal, portais. Vai tratar com 1, 9, 3. Alfa do Gillette confirma TGL Veracruz. Tá, pronto, tá, tá, decolagem. Tem intenção de sair liberado do outro canal. Tem condições de iniciar o táxi até o ponto de espera do táxi sua ideia para aguardar para a decolagem com o Pro Norte? E tu sabe que tem aguarda aqui só na posição, com, depois eu coloco um cruzamento da pista. Gente, então aguarde para a decolagem. Mike, bravo, papá. Torre, boa tarde. Esse é o Papa Romeu, Alfa Juliette Romeu, na final da 1-7, se escutar. Gente, o Alfa Juliette Romeu, continue a aproximação. Reporte no final de 4 milhas, cabeceira 1-7, o ajuste 1-0-5. 1-0-5, confirma o evento, por favor. 1-0-0 graus com 08 nós. Vem com 8, Alfa Juliette Romeu. Mais um minutinho pra 4 milhas. Ciente. Autorizado acionamento, chama pronto para o táxi, Alfa Vitor Juliette. Papa Papa Romeo, Alfa Juliette Romeo, realize 360 com curva pela esquerda, reporte interceptando o final da 17. 360 pela esquerda, Alfa Juliette Romeo. Salvador, céu até o papá. Céu até o papá, continua a aproximação, aguardo a informação de pista livre. Papá. Mike Bravo, papá, autorizado a decolagem de imediato com Proa Norte, o vento 110 graus com 09 nós. Deixando a decolagem com cruzamento da pista, papá. 1260, solo aos 34, libera a direita e chama o solo 121, decimal 9. 219, valeu, não. 260. Agressão final, oficial de Romeu, senhor. Ciente, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso na 17, Alfa Juliette Romeo. Escuta. Patango Serra, Hotel Papá, cheque o trem, autorizado pouso na 10, vento 1110 graus com 8 nós. Papá, baixada e travado. Papá, Mike Bravo Papá, decolado aos 35, prossegue com a Proa Norte, não interfira com a final da pista 17, tem um tráfego aproximando para pouso, chame o controle em 119 decimal 8, seu bom voo, Mike Bravo Papá. Você interfere com 17, ciente da aeronave da companhia, vai chamar com 398, um abo, papá. Boa, Braut. Oi. Abraço. Boa. Alfa Juliette Romeo, confirme o pátio após o pouso. Pra lá, Tatiana. Ciente. O Alfa Vitor Juliette, autorizado táxi, reporta no ponto de espera da Oscar. Alfa Vitor Juliette. Salvador, boa tarde, papá, papá, 0 Kilo Índia, Papá, papá, Serra Kilo Índia, continua a aproximação, aguardo a autorização de pouso, pistão no zero. Certo. O Alfa Juliette Romeo, autorizado pouso, pistão no 7, vento 100 graus, com meia dúzia de nós. Pouso autorizado, Alfa Juliette Romeo. Acionamento Felipe 5595, informa que está desportando órgão para transporte. 5595 autorizado, pushback sinal é portax. Destino. 4-3. Gente, libera a direita e chama o solo 121, decimal 9, Serra até o papá. Ah, obrigado. Tanque se alta papá, autorizado táxi via Kilo 43. O 1983, autorizado decolagem pista 10, o vento 110 graus com 07 nós. Teve decolagem 10, voo 1983. Salvador, acredita que você gosta? Ou não é 6312? 6312, eu sigo. Amigo, acabaram passando o plano de voo das 14h20. está próximo, haveria a possibilidade de acordar tempo, dá para adiantar a validade, a validade do plano de voo para a gente? Tenta ir na Quebec e aguardar para o ingresso na pista o Alfa Juliette Romeo. Ativa aguardando. Tente Alfa Juliette Romeo. Papapá, Serra, Kilo Índia, cheque o trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 10 nós. Centro livre, pouso, pistão no zero, tá baixado travado, Serra, Kilo Índia. O Gol no 983, decola os 39, controle agora, 119, decimal 8, bom voo. 98, grato, boa. 98, grato, boa. Gente, mantenha a posição, Alfa Vito Juliette. A terceira milha, trem embaixo checado, Eco Mike Romeo. Gente, aguardando o eixo da 1735 livre, o Eco Mike Romeo. Romeo. Bono 397, aguarda para o pushback. Aguarde para o pushback, Bono 397. O trip 5595 tem estimado para o táxi. Pronto para táxi, o 5595 com 67 a bordo, autônomo 64 horas de pista alterna, Porto Seguro. Autorizado táxi, Pátio 1, Indial, fonte para 288.